A palavra de Deus é luz para os nossos passos. Somos convidados a renovar nossa fé. Senhor Jesus, confio em vossas promessas. Quero fazer tua vontade, Senhor. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a semente da fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a semente da fé. A Bíblia.